transformá-lo num lugar melhor. Melhor. Juntos faremos um novo mundo, unidos lutando pela preservação. Quem cuidar da água, cuidará da vida. Os rios, lagos e mares precisam de nós. Precisam de nós. Homens, matas, animais.